linda declaração de amor. Você que tá com a sua esposa, sua namorada, seu namorado, olha pra ele, dedica pra ele ou pra ela. Eu dedico pra vocês. Todo dia me pego te olhando, o teu beijo fico imaginando. E aí? Será que é amor? É sim. Sei de cor teus detalhes, teu jeito, teu esmalte, a cor do teu cabelo. Hey, yeah. Será que é amor? Tô me perguntando se é verdade, por que esse estranho sentimento? Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente o mesmo? Se sente o gosto do desejo, então não há razão pra tentar fugir, querer mente pro coração. Vou falar pra ela que eu só penso nela. Vou me declarar em um jantar à luz de velas, sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Chega de juízo, ter você bem perto do meu corpo é o que eu preciso. Então vem. Jeito, teu esmalte, a cor do teu cabelo. Ei, ei, ei. Será que é amor? Eu tô me perguntando se é verdade. Porque esse estranho sentimento. Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente o mesmo? Se sente o gosto do desejo, então não há razão pra tentar fugir, querer mentir pro coração. Vou falar pra ela, eu só penso nela. Penso nela, sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Chega de juízo, você me dá tudo o que eu preciso. Então vem, sem medo de dizer que eu quero. Sempre pra vocês. E espero que vocês sempre se entreguem pra mim assim. Desse jeitinho, não muda nada, tá?